Panorama Agrícola para 24 de junho de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você amigo do Panorama Agrícola, o nosso ouvinte. Hoje é sexta-feira, noite de lua minguante, 24 de junho de 2011. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier. E no ditado de hoje é: viver é acreditar. Confira os destaques do Panorama Agrícola desta sexta-feira. Segurança alimentar, problemas e soluções. Alimento e Companhia, Simone Barrim fala sobre a tangerina. Confira também uma dica para a verdura durar mais. E no boletim do Santa Catarina Rural, as ações da Polícia Militar Ambiental. Assista domingo às 6h30 da manhã ao programa SC Agricultura, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Para participar do Panorama Agrícola aqui na EPAGRE, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode ouvir também o Panorama Agrícola na internet, no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado, sc.gov.br, e também na rádio online da Assembleia Legislativa. Uma dica que pode mudar o seu dia. As folhas de alface, agrião e outras verduras duram mais tempo quando lavadas, secadas e guardadas na geladeira em recipiente fechado. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Mais de 300 mil pessoas todos os anos são hospitalizadas nos Estados Unidos por conta de doenças relacionadas aos alimentos. 5 mil delas acabam morrendo. A comida mata uma pessoa a cada 2 horas, diz um colunista do jornal New York Times, ao escrever sobre segurança alimentar. Um dos grandes problemas apontados é o elevado nível de antibióticos usados na pecuária. Esse uso excessivo desses medicamentos precipita a resistência de bactérias. Ao oferecer antibióticos aos animais para mantê-los saudáveis, a indústria acaba deixando o ser humano doente, espalhando cepas mortais de bactérias, diz uma microbiologista ouvida pelo jornal. Uma outra informação sobre segurança alimentar para você diz que pesquisadores alemães anunciaram ter desenvolvido um filme para embalagens contendo um sensor de baixo custo que muda de cor quando detecta mudanças de qualidade em carnes e peixes. Esse filme sensor integra a própria embalagem e reage, mudando de cor, a liberação de amônia no interior da embalagem. A mudança de cor é claramente visível e assume a tarefa de alertar o consumidor. Ao contrário do prazo de validade impresso na embalagem, a informação transmitida pelo filme sensor não está baseada em estimativas e proporciona o controle real da qualidade do alimento. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, nós entrevistamos o Major Zavarizzi, do Batalhão da Polícia Militar Ambiental. O Major Zavarizzi fala sobre as ações da Polícia Militar Ambiental nos próximos 6 anos do Santa Catarina Rural. A nossa principal meta vai ser trabalhar com a educação ambiental, um programa que nós já temos, que é o Protetor Ambiental, que são nas escolas, muitas palestras com os agricultores e na parte de fiscalização, mais tocante à mata ciliar, né, e a questão das nascentes de água. Major, a questão da fiscalização talvez preocupe um pouco o agricultor. Ele poderá ser penalizado se tiver alguma irregularidade ou primeiro ele é advertido, é avisado, é conscientizado? Há um trabalho nesse sentido? Não, no caso nós vamos trabalhar mais ainda com a educação, né? Nós, até com outras parcerias, até com o Ministério Público, foi montado uma cartilha nessa questão para recomposição da mata ciliar. E nós estamos também esperando a questão do novo Código Florestal, daí para ver também como é que vai ficar essa situação, que eu sei que vai formar muitas dúvidas, né? Logo depois que o código seja aprovado, daí nós também vamos trabalhar em cima disso daí, para conscientizar o agricultor. Então, no primeiro momento, conscientização, prevenção, trabalho de educação mesmo. É, a nossa primeira meta é educação. No caso, se não for muito eficaz, daí vamos ter que ir mais na parte penal. Major, e qual é a estrutura da Polícia Ambiental em Santa Catarina para atuar dentro do Santa Catarina Rural? Nós somos em 20 unidades e 345 homens. E há muita demanda? Há muita. O estado é bem particular assim, na questão do litoral, é um tipo de ocorrência que nós atendemos. Na questão do Planalto é outro tipo, e na questão do oeste, no oeste temos a questão da poluição, muito dejetos suínos, né? Na questão do Planalto ali, a questão ainda, infelizmente, nós temos ainda muita retirada da araucária, e no litoral nós trabalhamos mais na questão da pesca e muita ocupação irregular. Perfeito. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com o Major Zavarizzi, representante da Polícia Militar no Santa Catarina Rural. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Quem não gosta de tangerina, ou quem sabe bergamota, ou ainda mexerica? O nome depende da região onde você está, mas a fruta é a mesma. Cítrica e refrescante, a tangerina tem muitas propriedades que fazem bem à saúde. É diurética, digestiva e laxativa. Nos gomos, encontramos vitamina C e do complexo B, além de beta-caroteno e fibras. O chá da folha da tangerina é delicioso e funciona como calmante. Com um aroma inconfundível, a tangerina é muito utilizada na culinária, tanto em receitas doces como salgadas, e pode substituir a laranja em vários molhos. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido. Unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união faz a força, dizia o velho ditado, e o tiro mais certeiro é o trabalho cooperado. A união faz a força, dizia o velho ditado. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Estamos anunciando para a semana que vem, de 27 a 30, curso de Psicultura Básico de Água Doce para Agricultores. Será no Centro de Treinamento da EPAGRE, em Itajaí. Para que os agricultores e psicultores possam adquirir conhecimento sobre psicultura, construção e adubação de viveiros, fertilização e qualidade da água e o cultivo de carpas, tilápias, jundiá e outras espécies. Informações adicionais pelo telefone 47-3341-5235. Também informamos sobre o curso sobre derivados de cana, técnicas de produção de álcool e cachaça para indústrias de pequenos agricultores, dias 28, 29 e 30 de junho, na Estação Experimental da EPAGRE em Uruçanga. Informações pelo telefone 48-3465-1933. E neste domingo, em São Francisco do Sul, ocorre a segunda-feira e exposição de produtos agrícolas e familiares. Neste domingo, em São Francisco do Sul. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.